posso conter as lágrimas que caem no chão. Quando a dor e o medo tomam conta do meu coração, eu chamo por você. Spirit.